Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Domingo à Tarde. Hoje é o 4 de julho de 2010 e completam-se na Rádio Antena Web, 6 meses de emissões. Vamos, nesta emissão, falar um bocadinho sobre isso, falar sobre estes 6 meses de emissão, estes 6 meses em que a Antena Web emitiu vários programas, alguns deles já acabaram, outros continuaram até hoje, alguns começaram mais tarde e por isso ainda hoje também estão no ativo, mas enfim, vamos falar aqui um bocadinho de todos eles e tentar trazer aqui à antena alguns dos programas ou alguns excertos de programas da Rádio Antena Web. Mas aquilo que mais marcou a Antena Web foi precisamente a música nestes 6 meses de emissão. A música que sempre esteve presente e caracterizamos-nos por sermos diferentes da música que passamos na nossa estação. Vamos começar, todavia, com músicas ditas comuns. Enfim, depois vamos variando ao longo desta emissão. Vamos começar com Lúcia Muniz e Nuno Bettencourt e o tema Try Again. Depois vamos ficar com outra música que não lhe será estranha. Estou-me a referir à música dos Backstreet Boys, intitulada I Need You Tonight. Uma musiquinha que nunca chegou a ser single, mas que fez muito sucesso. Vamos depois chegar com duas músicas portuguesas, Tony Carreira e o tema Mesmo Que Seja Mentira e Oxalá dos Madre Deus. Desta forma, iniciamos a emissão de hoje especial dos 6 meses de emissão da Rádio Antena Web. Next time around. Sintonizado no Sul Antinoeb. Não, não me digas que pensas em partir. Não, não me fales no adeus em te perder. Não te importes até de me mentir, eu prefiro me iludir. sofrer. Não, não me digas que para ti acabou. Não, não me fales que há outro para quem vais. Sim, faz de conta que eu sou quem já não sou. Deixa minha alma nos sonhar um pouco mais. Diz-me que não sais da minha vida, mesmo que seja mentira, mesmo que seja por dó. Caro ouvinte, bem-vindo à primeira emissão deste Lusitana Paixão. Hoje são 8 de janeiro de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte, vou estar consigo nas próximas 2 horas aqui na Antena Web. Lusitana Paixão é um programa de música portuguesa. Não importa de que época, de que estilo, o que interessa é ser cantada em português. Ora bom, como a minha ideia principal é proporcionar-lhe um bom momento. Estes foram os primeiros passos do programa Lusitana Paixão, um dos que mais marcou aquela que podemos considerar como a primeira era da Rádio Antena Web. Na altura, Havia então este programa, sempre entre as 14 e as 16, às sextas-feiras. Programa que acabou na última semana de abril deste mesmo ano. Ou seja, esteve no ar apenas 3 meses, mas por em troca de um outro, que hoje já é um habitual, estou a referir, claro, está ao Rádio à Tarde, programa que vai provar sempre entre as 14 e as 16 horas. De segunda a sexta-feira, claro está. Por isso, o Luz da Paixão tinha de findar. Mas foi, sem dúvida, um marco importante na nossa estação, nestes primeiros meses, porque foi um programa que deu muita voz à música portuguesa e que nos seus 3 meses tentou lançar novidades, tentou trazer à antena os sucessos da altura e portanto, as músicas que estavam a chegar à nossa estação. Era apresentado por mim, Carlos Bonaparte, que com muita pena tive de o terminar. Tive de terminar, porque teve assim, teve de ser, não é? Visto que iria entrar para o ar um novo programa, que queria para o ar também de segunda a sexta, entre as 14 e 16, já falamos aqui, não é? E ora bem, já que falamos da música portuguesa, vamos ficar depois com 4 grandes nomes da música portuguesa. José Alberto Reis interpreta-nos o tema Amo-te, depois José Cid, o tema Cabana junto à praia. Vamos ainda ouvir José Malhoa com o tema Boneca da Praia e vamos acabar com uma voz feminina. Lena D'Água traz-nos o tema Estou Além. É um original de António Variações. Vamos então ficar com estes 4 temas nesta emissão, onde hoje estamos a recordar um bocadinho dos principais programas que marcaram, sobretudo, a primeira era da nossa estação. Na solidão que te enche as noites e os dias inquietos, no silêncio e na angústia, sem sono libertador, pensa nos dias felizes e nas emoções sentidas, quando em voz mega sorrindo me chamavas sonhador. Desse amor adolescente que não tinha mais sentido do que o mundo construído na ponta dos nossos dedos, foi transbordando a ternura no sossego do meu peito, claro mar de mansidão, sem ter ondas nem segredos. Amo-te como quem sonha ou quem reza, que te guie esta certeza, meu amor, juro. Amo-te, verdes ramos, verdes limos, é verdade o que sentimos, meu amor, juro. Amo-te, amo-te, trago o meu desejo exposto no desenho do teu rosto, meu amor, juro. Amo-te, e na voz dos meus sentidos trago gestos prometidos, meu amor, amo-te. E no alongar da vida há uma oculta saudade, inocência consentida nos teus ombros de luar. Alamedas sombreadas, juventude sem idade, a escrever eternidade na branca espuma do mar. Amo-te como quem sonha ou quem reza, que te guie esta certeza, meu amor, juro. Amo-te, verdes ramos, verdes limos, é verdade o que sentimos, meu amor, juro. Amo-te, amo-te, trago o meu desejo exposto no desenho do teu rosto, meu amor, juro. Amo-te, e na voz dos meus sentidos trago gestos prometidos, meu amor, amo-te. Amo-te como quem

A música portuguesa sempre foi um dos primordiais objetivos da Rádio Antena Web. Durante estes 6 meses de emissões, a nossa estação tentou levar até ao ouvinte a melhor e a maior quantidade de música portuguesa possível, sempre tendo em conta a qualidade com que ela chegava até si. Novos trabalhos foram aqui apresentados e novos trabalhos continuarão a ser apresentados. Mas dos temas que mais nos impressionaram e dos temas que mais gostamos de passar, escolhemos 4. Primeiro vamos chegar com Mafalda Veiga e Jorge Palma, recordando de 1999 o tema Tatuagens. Depois vamos chegar com a voz de Paulo Alexandre e o Vinho Verde. Vamos depois continuar com Marco Paulo e o tema Que Pecado, para acabarmos com uma música belíssima. É um dos novos trabalhos que a Antena Web apresentou e que teve muito orgulho em divulgar. Estou a falar da música de Marisa Mota, que nos traz o tema Eu Avisei. Desta forma, vamos prosseguir a emissão do domingo à tarde. Em cada gesto perdido, tu és igual a mim. Em cada ferida que sara, escondida do mundo, eu sou igual a ti. Fazes pinturas de guerra que eu não sei apagar. Pintas o sol da cor da terra e a lua da cor do mar. Em cada grito da alma eu sou igual a ti. De cada vez que um olhar te alucina, te prende, tu és igual a mim. Fazes pinturas de sonhos, pintas o sol na minha mão. E és mistura de vento e lama entre os luares perdidos no chão. Ninguém na rua

Olá, senhores passageiros. Sejam bem-vindos a bordo desta emissão. Esperemos que tenham uma ótima viagem connosco no voo noturno. Começa agora, voo noturno. No comando, Diamantina Peixeira. Olá então para todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a esta emissão número 1 do Voo Noturno, aqui na Antena Web. Emissão de sábado, hoje 16 de janeiro, ano de 2010. A coordenação geral destas emissões de rádio a cargo de Carlos Bonaparte, a apresentação e a realização desta emissão do Voo Noturno de Diamantino Teixeira. Ai, sonhos de visitar a traz outro amigo também. Ai, sonhos de visitar a foi este mais um programa na Rádio Inteiro Web que surgiu e que entretanto já findou. Diamantino Teixeira era o locutor que na altura estava a conduzir esse programa, que hoje já não existe, e Diamantino Teixeira hoje já não se encontra na Rádio Antena Web. De todas formas, foi ele o primeiro líder de audiências destacado aqui nas nossas emissões. E, portanto, durante essencialmente 3 meses, o programa preferido, o Voo Noturno, porque o programa preferido dos nossos ouvintes. Voo Noturno era o nome, então, do programa que, às sextas e sábados, inicialmente entre as 8h30 e as 22h, depois passou a ser, à sexta-feira, alargado para desde as 20h10 até às 22h, foi um programa que acabou por marcar a história da Rádio Antena Web. Foi um programa que, sem dúvida, cativou muita gente. Uma voz sonante, uma voz marcante, que acabou por fazer a diferença aqui na nossa estação. Faça-se a devida menção a Diamantino Teixeira, o autor e locutor deste programa, deste e de outros, como foram o Uma de Música, o Pé de Dança e o Expresso, que teve este último pouca duração. Mas como dizia, foram sem dúvida momentos, este foi sem dúvida um dos programas que mais marcou a estação. E dei também esta música do amigo, do Traz um Amigo também, de Zeca Afonso, que foi a primeira, se não estou em erro, que tocou nesta emissão. Na emissão número 1. Era um programa que se destinava sobretudo à música calma, para cá está, que a noite seguisse da melhor forma. E pois bem, vamos então ficar com umas musiquinhas calmas. Joy Esposito traz-nos o tema Lady Lady, Fábio Júnior Senta Aqui, depois ainda a música de Susan Vega, My Name is Luca, e vamos acabar com O Que Passou, Passou, na voz das Cocktail, música que também passou na altura nessa primeira edição do Voo Noturno. Era, como disse então, um programa que se destinava à música mais calma. E tinha também algo de inédito aqui na estação, na altura e ainda agora. Era o Teatro de Revista. Às sextas-feiras, Diamantino Teixeira tinha consigo o prazer de levar aos ouvintes uma espécie, uma pequena rábula. Podia ser um sketch de teatro, e era geralmente um sketch de teatro, em que, pronto, se falava, portanto, nesta, em que havia sempre este espaço, então, este espaço humorístico, digamos assim, na sua maioria das vezes, este espaço humorístico. Não foi o início, foi criado apenas mais tarde, mas foi um espaço que também ainda assim cativou os nossos ouvintes. Vamos então, como disse, ficar com estas 4 músicas: Joy Esposito, Lady Lady, ainda então a música de Fábio Júnior, Senta Aqui. Depois, como disse, ficamos então com as 2 músicas que há pouco anunciei: My Name is Luca, de Susan Vega, e ainda O Que Passou, Passou, das Cocktail.

Deixa o palco, por favor. Diz-me há quanto tempo, amor, tu pintaste no teu rosto esse olhar. A máscara de luz e cor que esconde essa tristeza, a dor, o medo de partir e não voltar. Deixa o palco, por favor, porque as luzes, meu amor, apagaram-se e o drama terminou. Nunca foste bom ator, já é tempo, amor, de olhar em frente o que passou. Aquele banco de jardim passou, aquela esperança sem ter fim. Deixa o palco, por favor. Diz-me há quanto tempo, amor, te presentas um papel sem o sentir. Eu sei que o fazes só por mim e dói-me tanto ver-te assim, que hoje só por ti eu vou partir. Deixa o palco, por favor. Que a sala, meu amor, está vazia e o drama terminou. Não precisas ser ator, até sempre, amor. Nunca esqueças que o que vamos continuar depois com mais música calma. Primeiro, Paulo Gonzo com o tema Espelho de Outra Água. Ainda a música dos Scorpions, Still Loving You. Depois vamos ficar com We Are The World e acabar com George Michael, A Different Corner. São estes os próximos 4 temas que vai ouvir nesta emissão em que estamos a comemorar 6 meses de vida. Parece pouco, mas para uma rádio que começou e continua sem qualquer tipo de apoio financeiro, só com a vontade de todos nós, é muito. 6 meses é muito e muito bom. Só quero dizer que para mim é uma felicidade imensa, como diretor da Antena Web, poder conduzir não só tantos programas quantos conduzo, como também ter a felicidade de ver cada vez mais programas surgirem com cada vez mais locutores. É certo que há locutores que não pertencem à locução interna, já lá vou dirigir-me a eles também, mas há de facto aqui uma grande equipa por trás. Alguns já deixaram de facto a equipa, 3 mais precisamente, mas pronto, enfim, a vida é feita destas coisas, não é? De todas formas, um abraço para o Salvador e Diamantino Teixeira e também para a Diana Martins, que deixou também a Rádio Antena Web na mesma altura, em abril. Foi, portanto, uma... Na altura foi foi, confesso, hoje posso confessar que foi uma situação limite, mas foi interessante ver a equipa toda a mover-se para que rapidamente se recompusesse a estação. Os ouvintes mais, que já gastaram mais tempo já saberão o que é que se passou, ou melhor assim, digamos assim, que em abril Josia Salvador, Diamantino Teixeira e Diamantins abandonaram a estação. Perderam-se 9 horas e 30 minutos de programa, 9 horas e 50 minutos de programas, e enfim, foi na altura uma situação um pouco complicada. Das 60 horas que tínhamos, passamos a ter apenas 50. Hoje já contamos com 108 e estão para estrear mais 10 horas e meia de programas, ou 11 horas, vamos lá ver, ou até mais. Vamos lá ver, estamos a fazer tudo para que tudo corra pelo melhor. Mas o que é certo é que a Rádio Interweb tem vindo a evoluir cada vez mais, tem vindo a trazer até si cada vez mais música, com cada vez mais diversidade e com cada vez mais... enfim, com cada vez... mais locutores. E é nesse aspecto que a Interweb tem crescido em cativar também não só novos locutores, como também novos ouvintes, que no mês de junho contabilizamos 493 ouvintes. É verdade, pode parecer um número muito pequeno, mas a verdade é que por uma estação na internet e em podcast, sem qualquer publicidade por aí espalhada, 493 ouvintes em 6 meses, não nos parece, em 6 meses, quer dizer, no último mês, mas cativamos 493 pessoas em 6 meses, não parece tão mal assim. Podemos dizer que, por acaso, nunca vi as estatísticas totais, mas é algo que ainda hei de explorar, é algo que ainda hei de explorar. Ficamos felizes por saber que houve mais de 5.300 programas descarregados no último mês de junho e que as pessoas nos vão então escutando. É muito bom saber disso, é muito bom saber que nos ouvem, é muito bom saber que estão sintonizados connosco e cada vez mais nos vão trazendo também até nós as suas opiniões, os seus pedidos, as suas sugestões. E sem mais delongas, vamos então à música. Espero que tenha a continuação de uma ótima tarde, nesta tarde de domingo, dia 4 de julho de 2010. E olhos bem abertos, percorro a paisagem e guardo o que vejo para sempre numa clara imagem. Num manto imenso de água um pingo move o mundo, corrente forte, exata, de um azul quase profundo, um sopro de ar faz girar o mundo real. Raio de sol, luz maior para partilhar. Um espelho nunca mente, fiel como ninguém. Faz da vida paixão, energia que toca sempre mais alguém.

always lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving. Thank you. say love was a magical flame. I'd say love would keep us from pain. Had I been there, had I been there, I would promise you all of my life. But to lose you would cut like a knife. So I don't dare. No, I don't dare. So scared, I'm so it's a breeze, little by little, you brought me to my knees. Don't you care? No, I've never come close. In all of these years, you are the only one to stop my tears. I'm so scared. Boa tarde, ouvintes da Antena Web. Sejam muito bem-vindos à primeira edição do Fala-me de Arte. Eu sou a Diana Martins e irei fazer-lhe companhia nos próximos minutos com as últimas novidades do mundo do cinema, espetáculo, música e literatura. E já está em cena o novo filme da Walt Disney Pictures, Duas Damas de Gravata. Trata-se de uma comédia que conta nos papéis principais com dois grandes nomes, Robin Williams e John Travolta. Dois grandes amigos, um que está divorciado e sem sorte ao amor, interpretado por Robin Williams, e um solteiro e divertido pintado. Boa tarde, seja bem-vindo ao Antena News, o resumo do noticiário da semana. Uma mulher de 56 anos foi atropelada no passado domingo mortalmente em Maiorca, Figueira da Foz, por um vizinho que conduzia alcoolizado. A vítima tinha acabado de sair de casa e seguia na berma da Estrada Nacional 111. Boa noite, sejam bem-vindos à estreia do Desporto Antena, o programa de informação desportiva da Rádio Antena Web. Como estamos em janeiro, comecemos pelo mercado de inverno e pelo Sporting. Um dos nomes mais falados para reforçar a equipa de Alvalade, Pedro Mendes, deu hoje uma entrevista à TSF e deixou claro... Acabou de ouvir três programas que marcaram a nossa estação. Dois deles, infelizmente, os da Diana Martins, como já aqui falamos, não estão mais no ativo. Mas o Desporto Antena sim, o Desporto Antena completará na próxima terça-feira 6 meses de edições. Porque foi precisamente no dia 6 que este programa arrancou. Esta era a emissão que eu via, era precisamente a de 6 de janeiro. Vamos então ficar com mais música. Agora vamos ficar durante uns tempos com música só. Vamos ficar com uma música, eu acho uma música até bastante boa para este domingo. Estou a falar de With Flag, na voz de Dairo. Vamos depois ficar com J'y crois encore, na voz de Lara Fabian. Vamos prosseguir ainda com mais dois temas. O primeiro é de Anita Fruitskog. A cantora traz-nos City the Kiss dos Beatles. E vamos acabar com Marry a Mina e o tema All This Time. Acabar, claro, esta seleção de 4 músicas. Hoje, na Rádio Interweb, nesta emissão do domingo à tarde, não há intervalo. Ou o que houver... Hoje não há intervalo. Eu queria fazer aqui, pensei que ia fazer um intervalozinho, mas não, hoje não há intervalo. Vamos, então, estas 4 musiquinhas. Eu volto aqui a alguns instantes. Até já! Always will be. I know I left too much mess. above my door. I'm in love and always will be. D'ici rien ne part, rien ne bouge. Arrêt sur écran vivant. Isolé, vaincu sans doute, aliéné. Pas même un battement. J'aimerais qu'on me ramène. Je ne reconnais plus les gens. Seul tout au fond de ma haine, la peine est mon dernier amant. Il faudrait que je me lève, respire et marche vers l'avant. Bâtisse à nouveau la grève enterrée par mes sables mouvants. Et me souvenir de celle qui n'existe plus vraiment. Redevenir la rebelle et la bête vaincue par l'enfant. seal it with a kiss. You lucked out, finally. And all this time, all this time, you've had it in you. You just sometimes need a push. All this time. Antenweb sempre teve um propósito nas suas emissões. Quando surgiu, Antenweb tinha dois grandes objetivos. O primeiro era falar de música portuguesa, era divulgá-la, era promovê-la, mas também trazer aos nossos ouvintes músicas que, por serem cantadas noutras línguas, tivessem uma maior dificuldade de penetração no mercado português. Pois Antenweb também cumpriu esse objetivo. E vamos escutar já de seguida Mariana Rosenberg, depois Irene Login, aliás, Irene Alegrova com Fotografia. Vamos depois escutar os Levastorina Svigenia com Ciao Bambina. E vamos ficar com Un Solo Vezo di Te, uma música alemã, conhecidíssima, já muito antiga. E vamos então ficar com estes quatro temas. Mas a música estrangeira cantada noutras línguas que não o inglês não vai ficar por aqui. Quando eu voltar, vamos trazer mais música também cantada, por exemplo, em alemão e húngaro. Até já! Где мог ты улыбаться, хотя улыбкой вряд ли

вампира. Я тебя разлюбил, не нужна ты мне больше, Марина. Чао, бамбина. Чао, бамбина. Я тебя разлюбил, Марина. Зина, Зина, Зина. Чао, бамбина. Ficar nos próximos instantes, nesta emissão do Domingo à Tarde, vamos ficar com quatro grandes nomes da canção internacional. Katy Kovács, na Hungria, gravada em 1974, A Festus a Kicksvek. Depois, os Motorrock gravavam uma música chamada... Aliás, sim, os Motorrock, certamente. Gravavam uma música chamada... Yado Kilabo Most Ajivan. Uma música... Muito, muito, muito popular nos anos 80, também na Hungria. Passamos pela Roménia, onde vamos escutar a música Baldaria. Já ouvimos aqui a sua versão Mônica, na voz de Oli Martin, habitualmente, mas vamos então ouvir a versão romena, chamada então Baltaria. Vamos acabar com música francesa, à qual também vamos já dedicamos um bocadinho de espaço, mas vamos dedicar um pouco mais de tempo. Chama-se Elsa Lenguini, a música já é conhecidíssima aqui entre nós, chama-se Quelque chose dans mon cœur, e é uma música de 1988, como disse então, de Elsa Lenguini, que na altura contava 15 anos de idade, 15, 16, já não tenho certeza, mas andava por aí. Desta forma vamos então prosseguindo a nossa emissão, desta emissão do domingo à tarde, emissão para esta tarde fantástica e com muito calor de 4 de julho de 2010. Hosszú nappal okoncs, éjszakákon át feküdt betegen egy szőke hajú kislány. A kislányhoz egyszer egy látogató jött, aki egy festményt hozott magával a karján. Elmondta a kislánynak, hogy ezt a képet ő festette régen. Estett még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet bárki is kérte tőle, sosem adta el, pénzzel nem tudta ezt megfizetni senki. Hírt hallott egy barátjától, egy szomorú kis leányról, s elhozta a festmény, az ára csak egy mosoly. A kislány azt, hogy így kedves volt, de a festményért tár, hisz örömet e kép számomra, nem sokáig jelent már, az időm lassan lejár, mert mióta sorsom így az ágyamhoz köt, csak a fecske fészket figyelem. Festő sajnálta, hogy műve ennyit ér, elment s elvitte a csodálatos festményt. S csak arra gondolt, vajon mit tegyen, hogy a fecske pár még télen is ott őrizze a fészkét. A kislány elfeledte gyorsan ő, nézte az ablakon át azt a karcsú fecskepárt. A szemközti ház ereszére hullott már, el is repül messze délnek minden vándormadár. Távol jártak mind a fecskék, de az a kettőt Чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тага, моя България. Da žena ide po sveta, neizvesten da umre, šte se vrne. Mojta hubava strana, i trevata i prasta, da pregrne. Neka stana strahče cvjat, neka vjatara pozna, me pregrne. Neka rodnite polja, da me srešnat s pesenta, štom se vrna. Moja strana, moja Balkanija, moja ljubav, moja Balkanija, moja taga, moja Balkanija, pri tebe prešta večno ljubav te. Моя страна, моя Болгария, моя прекрасна страна, ще се върна. Peace. bas, une histoire qui n'est rien qu'à moi. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie, entre un grand mystère qui commence et l'enfance qui finit. Quelque chose dans mon cœur fait craquer ma vie, une drôle d'envie, une impatience et la peur que j'oublie. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie, entre un grand mystère qui commence. E estamos de volta, estamos a caminhar para as despedidas, mas ainda há tempo para mais umas musiquinhas. Deixa-me só primeiro apresentar-nos. Elsa de Didier Berlevien. Depois a música de Alain Sanson, La Chanson de. Aliás, Alain. Sanson. Aliás, Alain Sanson. Ai ai. Alain Sanson. Alain Sanson, sim, está correto. Alain Sanson com La Chanson du Jean. Vamos depois ainda ficar com Catherine Larrain, La Nuit Magique, e vamos acabar com Andrea Jürgen, um dos trabalhos gravados em 1981. Nesta estação, aqui na Rádio Interweb, privilegiamos muito estes artistas que têm muito talento e que têm uma difícil penetração no mercado português, precisamente porque não cantam em inglês. São artistas que, apesar de tudo, nos seus países, ou onde se fala aquela língua, têm muito sucesso. E marcaram, ou têm, ou tiveram muito sucesso. Pelo menos na maioria dos casos. Vamos, pois, então ficar com estes quatro artistas e deixe-me só agradecer-lhe pelo facto, mais uma vez, pelo facto de estar desse lado. É porque nós estamos aqui, gravamos as emissões, colocamos na internet, etc. Mas é o ouvinte quem as escuta, é o ouvinte o motivo pelo qual nós cá estamos. Trouxe-lhe apenas alguns dos programas, podia trazer-lhe muitos mais, como a rotação, por exemplo, onde falamos de música antiga, ou sonoplastia, onde falamos de uma diversidade de coisas, não só música. Antena Web esteve. Antena Web gravou uma série de programas, de certa forma, históricos. O Sonoplastia gravou o top 30 das gravações mais incríveis do mundo. O Alma Lusa traçou um trajeto interessante sobre. Interessante, na minha opinião, sou muito sincero. Traçou um trajeto musical de Portugal pelo mundo. Enfim, fez-se muita coisa nestas emissões dos Sonoplastias, do Alma Lusa, fez-se muita coisa. Existem histórias da Eurovisão, falamos de muita coisa. Aqui na Antena Web há programas muito diversificados. O sétimo som, a Luxor Externa, que eu também não quero esquecer e não vou esquecer. Luxor Externa, história fonia livre, que nos traz programas como é o caso. Luxor Externa, que nos traz programas como é o caso do Estereofonia Livre, que aborda temas de Creative Commons. Cá está, música para livre download, para livre utilização. O sétimo som, que aborda bandas sonoras de filmes e que fala também um pouco sobre os próprios filmes. Enfim, o Música de Peso, o Ritualias Metal Infernalium, o Beat Sounds, o Palavras de Ouro, Lugar aos Outros, que abordam literatura portuguesa, tal como a poesia erótica. Estes três últimos, Lugar aos Outros, Palavras de Ouro e Poesia Erótica, todos eles de Luís Gaspar. Então, da minha parte, acho que tenho mesmo que agradecer a todos os que estão connosco, a todos aqueles que estão só desde maio, como é o caso da Joana Santos, da Patrícia Monteiro. Creio que não estou esquecendo de ninguém. Havia uma outra pessoa para entrar, que infelizmente não chegou a entrar. Mas o que é certo, é que no Antena Web, enfim, entraram de facto na locução interna apenas a Joana Santos e a Patrícia Monteiro. Na locução externa, muita gente: a Marta Jalas, a Diana Guerra, a Débora Cambé, o Firmino Pereira, o André Ricardo, entrou também o António Silva e a Catarina Pimentel, entraram também João Caxias, Pedro, entrou muita gente a quando do boom de programas que se iniciou aqui na Rádio Antena Web. muitas coisas novas começaram, mais um programa da Target, ou melhor, mais dois programas da Target, muita coisa que aqui, enfim, foi surgindo, e o facto de termos na nossa estação, atualmente, 108 horas de programas sem qualquer tipo de repetição, é para nós um orgulho. E, portanto, hoje quero agradecer a todos os ouvintes e a toda a locução, a todos aqueles que, interna e externamente, colaboram com a Rádio Antena Web. E para todos aqueles que fazem parte da equipa e, portanto, merecem da minha parte esta atenção, um abraço muito especial, somos poucos mas bons, e cá estamos para fazer frente ao Cléria Vieres. Estou-me a referir, claro está, ao Nuno Miguel, ao Vítor Ferreira, à Joana Santos, à Patrícia Monteiro. Estou também a referir-me ao Ricardo Teodoro, também já cá está há muito tempo, Romantismo no Ar, que é inclusive um dos programas mais ouvidos, ao Leandro Amador, e creio que não está a faltar mais ninguém. Caso esteja, peço desculpa, não é que não tenha o mesmo apreço por todos, tenho, sem dúvida, mas isto com estes entras e sais e não sei quantos é que são agora, enfim, mas pronto, o que interessa é que somos poucos, mas bons, estamos aqui para fazer frente e para trazer à antena muitas horas de programa, para trazer à antena muito boa disposição para todo o pessoal da equipa externa, para todos os vários locutores que em vários pontos do país trazem até nós programas, para todos aqueles que fazem parte da interna, do núcleo da Rádio Antena Web, para todos vós, um forte abraço. E vamos então ficar com estes quatro temas, essa na voz de Didier Barlavian, Chanson de Jean na voz, ou Chanson de Jean na voz de Alain Sauchon, ainda Nuit Magique de Catherine Lara, e para finalizar, a voz de Andrea Jürgen. Eu volto depois para as despedidas. Até já! Les manèges de Berlin tournaient dans tes bras, Elsa. La chanson des marins pleurait dans ta voix, Elsa. Le soleil du matin s'allumait sur toi, Elsa. Le printemps qui revient ne me guérit pas. Je me souviens de ces yeux-là. être soit encore son héroïne. Le serrer si fort en disant Jean. Elle était son calmant, son alcool profond. Comme elle est partie, attention. Thank you. Próxima estação, Antena Web. Chegamos ao final da nossa emissão. Quero agradecer mais uma vez a todos os ouvintes e a toda a equipa interna e externa da Rádio Antena Web pelo facto de terem estado connosco, alguns mesmo, desde há 6 meses, ou praticamente 6 meses para cá. Vamos encerrar esta emissão com 2 temas, confesso escolhidos porque gosto bastante deles. Mas também sei que o ouvinte gosta. Souviens-toi du jour de Mylène Farmer, de 1999, e depois também a música de Paulo de Carvalho, chama-se Mãe Negra. São músicas que não têm propriamente muito a ver uma com a outra, mas que eu tenho a certeza que o ouvinte vai gostar. Até acho que a combinação é boa. Desta forma eu me despeço. Já a seguir temos em cartaz a emissão especial, a primeira emissão que a Rádio Antena Web transmitiu pelas 15 horas no dia 4 de janeiro deste ano. Foi a emissão de abertura da nossa estação. Espero então tenha a continuação de uma ótima tarde. Eu estou de volta mais logo para mais um Hora Zero, tá lá? Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Si c'est un homme.